hoje eu vi uma bela canção. Aquelas boas recordações, momentos especiais que ainda estão vivos em mim. Então peguei meu velho violão, toquei como se você estivesse aqui, pra acalentar meu pobre que carrega a esperança de você voltar pra mim. Não há sequer um dia, amor, que eu não pense em você. A vida me ensinou na dor o que já era pra eu saber. Portas do meu coração.